Penso que é importante cada vez mais termos consciência, por vezes que é evitável de todo especularmos, divagarmos, e eu tenho sempre aquele princípio, a quando dúvidas que são suscitadas publicamente, penso que deveria ser na responsabilidade de cada um dirigirmos aos órgãos que cabe decidir e, de certa forma, mais do que tudo, saber ouvir. Tem havido um princípio deste Executivo, sermos logo reativos. Reativos no sentido da prevenção. É um contrassenso que eu estou a dizer, mas isto sempre com o objetivo de irmos à procura já de soluções futuras e, neste caso, soluções alternativas para que possamos responder a esse tipo de atos se, conforme já disse anteriormente, forem efetivados. Objetivamente dizer, relativamente ao parque infantil, e muito bem, conforme disse Dr. Sá Carneiro, denominado Parque da Formiga, logo que foi suscitada a possibilidade, se falou do projeto das novas instalações da ESTGO, e aqui relevar, todos temos de ter consciência do impacto social e económico que é esse e será esse projeto, e esperamos bem que se venha a concretizar, porque no momento não passa mais do que um projeto que está em discussão. Suscitou-se também, aliás foi relevado em reunião de executivo, dois complementos que existiam ali, porque temos que aqui pensar que, quando li aquela expressão do parque, que iria ser o Parque Infantil da Formiga, iria ser substituído por um parque estacionamento privado, eu não vou utilizar essa expressão porque a dispenso completamente, porque teríamos sempre de falar de um projeto onde a parte, onde ele é complementado e no seu todo por todo aquele espaço e aquela área que foi essa que foi levada em projeto. Agora, se vai ser efetivado ou não, nós para já não podemos dizer, está em discussão, é da responsabilidade do Instituto Politécnico de Coimbra, aliás está sobre a alçada essa candidatura. Dizer o quê? Nós fomos logo à procura de uma solução e digo-lhe isto e com toda a frontalidade, e eu fui presente junta e eu sei também as problemáticas que aquele parque teve ao longo destes anos. Aliás, a rua está fechada em dois momentos durante pelo menos aquele espaço temporal que eu lá passei, por razões menos positivas. Há desvandalismo e não quero chegar a outros pontos. Era considerado até um ponto negro na cidade e que, até que o Sr. atual apresentou a reunião das freguesias do Hospital São Paulo de Gramados, complementou um ponto que estava ali e que era imprescindível, que era a questão da iluminação, dar outra luminosidade noturna para tentarmos dispersar um conjunto de pessoas. Conclusão. E daí que fomos à procura da solução. Caso, isto é sempre importante, caso esse projeto avance, a solução está muito próxima, o espaço está muito próximo, é um espaço verde já existente, arbóreo, arbustivo e mais, que nos irá permitir dimensionar até em termos de elementos. Por isso, aquele parque não vai ser destruído. O que pode acontecer, caso acontecesse esta efetivação do projeto da ESTGO, é deslocá-lo, mas a sua nova localização futura está a 100 metros, é um espaço verde, devidamente até protegido, salvaguardado para as crianças poderem lá circular. E volto sempre a reforçar a questão da sombra, que é, e muito bem que é sempre relevada, e que vai, de certa forma, até porque era um espaço que eu há muito também defendia que podíamos ainda potencializá-lo, só que enquanto não passou para domínio público não poderíamos fazer. E deixar aqui já uma nota. Neste último ano, uma coisa que foi feita, e mais uma vez levar sempre isto é o saber ouvir, nós fomos registando problemáticas que o próprio cidadão ia levando, não só relativo a este parque, mas a demais parques existentes aqui na cidade, não só a relativa a parques infantis, mas também a espaços, por exemplo, polidesportivos a céu aberto. E, de um lado, juntamente quer com as engenheiras da área do ambiente, quer das florestas, fizemos um levantamento das necessidades e, mais do que tudo, de saber quais as patologias existentes. E posso dizer que o levantamento está feito. Posso aqui relevar o Parque Infantil da Zona Residencial Caio da Mata, com o potencializado lá em baixo, o polo desportivo na Rua de São José, que é aqui também no seguimento, o polo desportivo do Parque Mandanelho, assunto que já foi aqui comigo partilhado e discutido com o seu vereador também da Juventude e do Desporto, o Parque Infantil na Rua Almeida Garré e o Polidesportivo na Rua Gil Vicente. São exemplos de parques que nós já fizemos o levantamento das suas patologias. Para concluir, falta-me aqui falar de um parque. Uma discussão que também tivemos em conta, até porque acaba por ser, eu não vou dizer porque aqui não há exceções, todos são importantes, mas é o parque infantil que temos aqui no Largo Ribeiro do Amaral. Esse sim também com grandes déficits em termos já estruturais, desgaste de materiais, e dizer-vos que já está feito um projeto, vai ser implantado lá um novo parque infantil, e reforço aqui porque no devido tempo depois também teremos cá quer o projeto, mas mais de tudo também. Tem havido aqui uma linha nossa que queremos também trazer uma identidade ou tornar a Oliveira mais identitária. Esse parque vai ser identitário, vai ter a ver com a nossa região, de forma infantil, e também temático, e também inclusivo. Também quero aqui relevar isto, vai ser um parque também inclusivo. Por isso, quer este para mim, que os outros não são exceção, mas esta era uma preocupação para nós, até porque é um parque que também durante o verão não tem zona de sombra, e isso também está já salvaguardado no projeto, e dizer que todo este conjunto de infraestruturas vão entrar, até porque nós pensámos também numa coisa, que era tentar rentabilizar elementos que possam ser deslocados de um determinado parque para os rentabilizar noutro parque. E tenho dito.